Quando a saudade bater, eu juro que vai doer. Quando a saudade bater dentro do seu coração, você irá aprender a dor de uma paixão. Quando a saudade bater e o coração abalar, você verá que sofrer é consequência de amar. Andava triste sozinho, perdido na solidão, e de repente me achei nos braços de uma paixão. Naquela noite tão linda, no céu estrela brilhou, meu coração bateu forte quando você me beijou. Se eu tivesse certeza que você gosta de mim, eu te daria o mundo pro nosso amor não ter fim. O fogo quando se apaga, as cinzas ficam no chão. O amor quando se acaba, machuca o coração. Quando a saudade bater dentro do seu coração, você irá aprender a dor de uma paixão. Quando a saudade bater e o coração abalar, você verá que sofrer é consequência de amar. Fiz tudo pra te agradar e conquistar seu amor. Você só quis me usar, depois me abandonou. Te dei amor e carinho só pra te fazer feliz, mas na verdade notei que você nunca me quis. Brincou com os meus sentimentos quando te amei de verdade. Agora eu vivo sofrendo um grande mar de saudade. Me envolvi com você e hoje não tenho paz, mas quando quiser voltar pode ser tarde demais. Quando a saudade bater dentro do seu coração, você irá aprender a dor de uma paixão. Quando a saudade bater e o coração abalar, você verá que sofrer é consequência de amar. Botei seu nome na areia, a onda do mar levou. Fiz tudo pra te esquecer, mas nada adiantou. Meu coração tá ferido, já não sei o que fazer, pois onde quer que esteja, amor, só vejo você. É bom amar quem te ama e não a quem te sorri. Quem te sorri te engana, quem te ama sofre por ti. E pra tentar te esquecer, voltamos de coração. É o bacana e o gordinho com outra linda canção. Quando a